sou mais um gigante. Preto chique no meu pulso Mont Blanc, acelerando forte, observando de longe. Quem fica até mais tarde quando os outros se esconde. Alcance se expande, relógios brilhantes, não deixa eu esconder melanina no meu sangue. Tranque todo dia eu tô com a minha gangue, brindando a liberdade, correndo esses gangue. AK jovem hard, bloco na pasta, 8 gramas na blunt, bunda na cara. Ele entende meu corre, me fala não para, no fim que ela quer uma vida cara. Eu sou preto de ouro, pra mim isso é pouco. Mente brilhante, eu sou intocável. Tô pelo certo, se eu erro, acerto o conselho de vida. Eu só liguei pro Flávio, eu te juro, eu não falho. Mete ao topo, eu te provo o contrário e gasto com meu manto. Deserte ligou fazendo a minha conta, eu degusto a vitória vendo você chorando. Não tenho pressa, sem sinal de alerta. Tão silencioso que o cheque é mais certo se eu mover as peças. Não tenho pressa, sem sinal de alerta. Tão silencioso que o cheque é mais certo se eu mover as peças. Ela deu quando olhou pra mim, foto no close contando um jean. Muito pra frente não era assim. Guarda na bota, twist no back, me tira das bad. Agora me sinto o Pluton. Na Vila Clara, dois passos do lado como fosse vulto. Gosta do meu cheiro, ela desce, ela sobe como fosse frevo. Conto dinheiro, gastando em Santiago. Foda-se o medo, por que os maiores vão sempre tão cedo? E se eu nunca entendo, é tanta visão, mas tu nunca vê. Pelos acessos eu nunca te vi, castelando as metas pra acontecer. Dei peita da baby pra minha B, sangue na sola da minha team. Cash no bolso da minha jeans. Preto Alfredo, sei bem o que quero, sigo o pé no chão porque sei de onde eu vim. Não tenho pressa, sem sinal de alerta. Tão silencioso que o cheque é mais certo se eu mover as peças. Não tenho pressa, sem sinal de alerta. Tão silencioso que o cheque é mais certo se eu mover as peças.